Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Uhul, começando o podcast 19 da Discoteca do Meu Pai, que tá muito especial hoje. Porque hoje a gente tem aqui pela primeira vez um álbum de trilha sonora, que tá aqui para provar que nessa discoteca rola de tudo mesmo. Para quem chegou agora meio desorientado aí da vida e quer ouvir mais podcasts do Discoteca do Meu Pai, é só assinar o podcast no iTunes, no TuneIn ou no Mixcloud. E para comentar e interagir conosco é só seguir o @discdomeupai no Twitter. O álbum de hoje é a trilha sonora do filme Coyote Ugly, lançado em 2000. Que além de alguns sucessos da época, tem também a trilha original nos vocais da Leanne Rimes. A faixa que a gente está ouvindo agora é The Right Kind of Wrong. Não sei se vocês lembram no filme, mas contando brevemente a história, sem spoilers, eu prometo, o negócio é assim. Tem essa menina, Violet, interpretada pela linda Piper Parable, que é de South Amboy, em New Jersey, e ela decide ir pra Nova York tentar a vida como compositora. E lá ela tenta muitas vezes, e sem sucesso, chamar a atenção das gravadoras com a sua demo. E estando nessa situação de fracasso e sem dinheiro, em uma noite em Nova York, ela vê umas garotas que trabalham em um bar descolado chamado Coyote Ugly, onde elas fazem performances. E ela decide fazer uma audição lá, mas ela não vai muito bem e só tem uma segunda chance porque ela consegue acabar com uma briga no bar cantando One Way or Another da Blondie. E depois de causar um prejuízo pro dono do bar em uma das performances sem dinheiro para pagar o cara, que é todo bonitinho, ela aceita sair com ele e os dois acabam se apaixonando. E bom, o resto eu deixo aí pra você conferir. Sometimes the time just slips away, and you're left with this today, left with the memories. O filme que faz referência ao bar que as meninas trabalham realmente existe, e é uma grande rede chamada Coyote Ugly Saloon. E se você for a Nova York, você pode visitar o bar onde o filme foi gravado no Lower East Side. Ele está lá e é um queridinho dos hipsters. A Leanne Rimes, que é a intérprete das músicas, é uma cantora country que ficou conhecida com 13 anos, com a sua versão de Blue, do Bill Mack. E o curioso é que, além da carreira na música, ela escreveu 2 romances e 2 livros para crianças. O álbum, além das faixas cantadas pela Leanne Rimes, também teve alguns sucessos da época. Só digo que quem nunca dançou essas faixas na sala de casa não teve infância ou adolescência. A faixa que a gente vai ouvir agora é But I Do Love You. I don't like to be alone at night, and I don't like to hear more when I'm right, and I don't like to have the rain on my shoes, but I do love. estreia da Leanne Rimes no cinema foi nesse filme, no qual ela cedeu a voz para a personagem da Piper Parable e fez uma pequena participação no filme cantando a música que a gente vai ouvir agora na íntegra. Todas as músicas que a gente ouviu aqui foram gravadas pela Leanne Rimes especialmente para o filme. E quando Coyote Ugly foi lançado, ela tinha 17 anos e causou polêmica, porque ela era menor de idade e estava com uma calça de couro e top dançando em cima de um balcão dentro de um bar em Nova York. A VH1 até publicou um artigo com o título todo indignado, Leanne Rimes, menor de idade, dançando no bar Coyote Ugly. Um fato curioso é que o papel principal do filme chegou a ser oferecido a Jessica Simpson, que recusou. Sinceramente, eu prefiro a Piper Parable. E agora eu me despeço de vocês e deixo aqui pra tocar na íntegra um hit que foi muito além do filme e tocou muito nas rádios na época. Can't Fight the Moonlight. Um beijo, tchau, tchau. Escape from love was the gentle breeze sweeps.